zangada, não sei mais de nada que possa abrir teu coração. Zanga, zangada, não sei quase nada entre a zanga e o perdão. Zanga, zangada, eu já fiz quase tudo que manda meu coração. Zanga, zangada, não sei mais de nada que possa abrir teu coração. Zanga, zangada, não sei mais de nada entre a zanga e o perdão. Zanga, zangada, eu já fiz quase tudo que manda meu coração. Zanga, eu não quero te ver mais assim. Tome juízo, me faça feliz. Num dia de sol, num porto de mar, me ensine a sorrir. Ensine essa zanga, essa zanga, essa zanga, zangada, essa zanga, essa zanga, essa zanga. Assim, tome juízo, me faça feliz. Num dia de sol, num porto de mar, me ensine a sorrir. Me ensine essa zanga, essa zanga, essa zanga, zangada, essa zanga, zangada.